Só pra me divertir, sem compromisso, sem limites, baby, eu tô aqui. Não quero regras, vale tudo em nome do prazer. Já disse o que quero, agora é com você. Feche os olhos e se entregue pra valer. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Tudo que te disseram hoje eu posso te provar. Eu não mostrei nem na metade, mas eu vou mostrar. Eu não prometo que não cumpro e pode crer que eu sei o que eu estou fazendo e o que faço, faço bem. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. My clothes drive me crazy. I'm your boss. I want to make you friend, my friend. Lose your control like this, baby. Let's dance. Your kiss, my face. Your tongue, my taste. Your skin, my hands. Your lips, my oh. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Hoje eu só quero ter você. Do you like this? Do you like this? Do you like this? Do you like this? Do you like this?